abraço. A nossa raiz boa. Eu sabia que ia chegar a hora que você fosse encontrar alguém. Só não queria que isso fosse agora. Confesso que eu chorei um bocado. Não é que você tenha agido errado, mas é que eu esperava mais de você. Faz tão pouco tempo que a gente acabou. Cadê o amor que você dizia sentir? Eu não tô te reconhecendo. Verdade que eu tava sofrendo, mas fique sabendo, eu não vou ficar mendigando amor de ninguém. Se você não ama, eu não amo também. Não preciso disso, eu sei meu valor. Eu não vou chorar por alguém que nunca mereceu. Se der recaída, o problema é seu. Tô me despedindo, agora acabou. Eu não vou ficar mendigando amor de ninguém. Se você não ama, eu não amo também. Não preciso disso, eu sei meu valor. Mas é que eu esperava mais de você. Faz tão pouco tempo que a gente acabou. Cadê o amor que você dizia sentir? Eu não tô te reconhecendo. Verdade que eu tava sofrendo, mas vivi